Bom dia, aqui é a Bárbara do Filhos, Desafios e Ministério, e a gente vai dar sequência à leitura do livro Mães em Oração, da editora Thomas Nelson, autora Isis Regina. E o texto de hoje fala sobre vítima ou vencedora. O seu agir é que determina o que deseja ser. Muitas pessoas acham que vão obter vitórias colocando-se como vítimas. Deus é infinitamente misericordioso, mas ele também é poder. E o que significa oração? A resposta está na própria palavra. Ora mais ação, igual oração. Quando oramos com fé, aquilo que pedimos, crendo no Senhor Jesus, recebemos ao colocarmos em prática essa fé. Problemas com os filhos causam muita dor, machucam bastante, mas não é pelos problemas que tocamos o coração de Deus, e sim com o agir da nossa fé. Voltando à história da mulher hemorrágica, temos um grande exemplo disso, pois ela buscou sua cura durante anos, gastou tudo o que tinha e, ao saber que Jesus estaria nas proximidades de sua casa, ela não se fez de vítima diante do problema, nem ficou olhando para o seu estado debilitado. Pelo contrário, colocou sua fé em ação e, com sacrifício, procurou o Salvador para tocá-la em meio a uma multidão que o seguia em busca de bênçãos e milagres. Ela havia determinado que agiria pela fé. E o que aconteceu? Então ele, Jesus, lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Quando a pessoa age como vítima do problema com o filho, ela está fortalecendo o problema. Por outro lado, quando a fé é acionada, ela coloca você na condição de vencedora, acima do problema, porque a certeza da resposta de sua oração. O problema é esmagado sobre seus pés. Saiba que não é seu filho que está provocando essa luta, mas o mal que está agindo na vida dele. O ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir, mas Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Mamãe, ore não como uma vítima, mas como uma vencedora. E eu creio em milagres, e você também pode crer. Amém? Bom dia e até amanhã.